saber que será. Se o futuro que eu fiz é você, como foi, só eu sei. Se às vezes fico sério, é só pra ver você sorrir. Pra ver você sorrir. Me corta o pão que dá pra dois, pra dez, pra cem, pra mil. Eu corro o mundo atrás de quem fizer você chorar, você chorar. Seu filho, que você dirá? Este pai que há em mim não te fez tão ruim. E assim foi. E um dia você saberá.